city. Ou em meio a deserto eu me perder, Deus vai me surpreender mais uma vez com seu milagre. Ele está comigo. Se no mais profundo abismo eu me encontro,